4299, voa toque. Descendo para 3000 pés sem restrição, ajuste matriz. Chanel 6392. Está presente em condições de wi-tap? Sim, 6312. 6312, desça para o 050. 6312, reporta hotel de views. Boa Duna, descendo para 3000 pés, ajuste na 093. Tinha 312, mas quantas milhas a gente viu? Gente, desce para 4000 sem restrição, ajuste M13. Tinha 6312, voa Duna, da presente. Poxa, não é 6312, voa Duna, da presente. O meu, prossiga. Reporta visual para pouso. American 239, reduce speed 220 knots. Do 4299, desça para 2000 pés, ajuste no 013. 2000 no 013, azul, 4000 graus. Chanel 6312, desça para 3000 pés, ajuste no 013. Abaixo. Foxtrot Sierra Novembro, confirme parte, pista que decola. É decolada 1 a 0 e está na aerostar, confirma? Senta agora no segundo copo. 895. 95, bom trabalho. Parabéns. O 9978 identifica mais quantas milhas no desvio? A gente reporta reatuando o... Reporta até no desvio para novas instruções. Você vai manter essa proa por 2,5 milhas, confere? Reporta até no desvio para novas instruções, para nova proa. Descendo inicialmente para o 090. Coca-Cola 210, curva à esquerda, saída Momo, transição Trova. Via Pesolo 41 até Otoni, Up Golf 449, a nada, após direto, conforme a rota do plano de voo. 5036 no transponder, controle 119.8. 50. Quatro dois nove nove está livre, LS, reposta estabilizado. Passará estabilizado, azul 4299. Foxtrot Serra, novembro, cotejamento correto, confia em POV. Fracionamento e táxi, vai chamar a torre em 118.95, ajuste 1093, por favor. America 239, under vector, turn right, heading 230, limit localizer. American 239, heading 230. Limit localizer. I say you want to intercept the localizer and then... Under vector, turn right, heading 230, limit localizer. I don't understand the word you're saying before localizer, ma'am. Turn right, heading 230. Limit is localizer course. Okay, limit is localizer, American 239. Para descida, trip 52 no 7. Desça para 0620, trip 52 no 7. 0620, 52 no 7. Vitor Golf Delta, mantendo 070. Chama Recife 1245, alterna 12685, Vitor Golf Delta. Para confirmação, Vitor Golf Delta, já vou visual nessa rota. Enter. Xanay 613 no 2, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. 2013, Xanay 613 no 2. O azul 9978, redução para 250 mais. Cinco dois nove sete, desça para o 050, é presente para usar o piloto. America 239, descend 4,000 feet, QNH 1013. Descend 4,000 feet, 1013, America 239. Azul 4299 estabilizou? Afirmativo. Torre 1895, bom pouso. 1895. Torre instaladora azul 4299. Estabilizado ILS, reporte estabilizado. Reportaria estabilizado, 6312. 6129. Livre pouso 90 azul 4299. Alfa agora. Alfa Juliette, portão 04, 3304. Alfa Juliette, portão 04, 3304. Azul 9978, inicialmente eu vou na proa 050, 9978 para sequenciamento. Boa noite, 87, posição 05. Aguarde o segundo, o gol no 87. Previsão já? Um minuto. American 239, turn left, heading 200, and descend 3,000 feet, QNH 1013. Okay, left 200 and 3,000 feet, American 239. Mais Juliette Romeu, visual para pouso. Boa noite, 87, solte na para táxi. Obrigado, pushback, acionamento, boa noite, 87. American 239, to intercept localizer, turn left, head 150. Heading 150, clear to intercept the localizer, American 239. Azo 9978, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Mantenha. American 239, descend 2,000 feet, QNH 1013, clear, final report established on localizer. American 239, descend 2,000 feet, 1013, and clear to report established on localizer. DIP 5217, desça para 3,000 pés, ajuste 1013. 3,000 com 1013, 5217. Estabilizado, oceano 63, 1-2. Completa com a torre, 1895. 295, obrigado, 6312. No solo azul no 5, a livrar a direita, 121 decimal 9, bom dia. O azul 9978, redução 220 mais. Estabilizado, chanel 63, 1-2. Continua a aproximação, mais autorização de pouso. Guarda, 6312. Azul 4299, bom dia, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Trip 5217, completa a esquerda para o A220, limite ao localizador. Trip 5217, aguardando o vetor final para o lock. Esquerda 220, limitado pelo localizador. Mantém velocidade para ajudar seu trabalho. Confirma a velocidade 240. Afirmo. Reduz inicialmente para 190, vai seguir tráfego da América 1757. 190, 5217. Desça para 2000, ajuste no 0 no 3, trip 5217. 2000, 5217. América 239, establish localizer. América 239, establish localizer. Complete final call tower 118.95. Ok, complete final 118.5 of America. Trip 5217, redução 1709. 1705217. Azul 49978, para o lock, direita para o 80, descendo para 13.000 sem restrição, ajuste 1013. Luna, da presente, azul 9978. Presente, frequência livre. Gol 9083, autorizado Salvador Confins, nível 400, decolador 1-0, curva direita, da El Leda Bridge, onde vai receptar o pesolão 16, conforme a rota do plano de voo. 5042 no transponder, controle 119.8. Confins 400, decolador 0 direita, da El Leda Bridge, a pesolão 16, 5042, 198, é o 583. 9083, cotejamento correto, chame para onde estiver estacionamento no 10. Câmara. Azul 4299 tem condições de ingressar sem interferir com a nave da Pogue da Gol, que está iniciando o pushback no 05. Então aguarde a liberação do mesmo e está autorizado o ingresso do LED até o 09, vai seguir o veículo do fora. 030 degrees, 070. Runway 10 American 239. 312. Saneamento 312, autorizar o táxi alfa, reporte antes da Juliette. Para antes da Juliette, o saneamento 312. Frank Mike, bom dia, informação Índia confere, autorizado Salvador, Salvador, no meu pés, corredor forte, decolando no 7, curva esquerda, 0132 no transponder, controle 19.8, União Vem, Frank Mike. Azul 9978, autorizado para o Duna. Está acertando um pequeno desvio aqui na nossa, o já está indo para mim. Gente, o azul 4299 tem livre ingresso na Juliette 09. Novamente, Mike 0132 no transponder, 1 no mil pés, com curva à esquerda no corredor forte. E 1 no 8 decimal 8, controle Salvador. Mike, fechamento correto, com 03 a bordo, para acionamento táxi para chamar a torre, e 1 no 8 decimal 95, ajuste no 03. Boa noite, 87, atendendo Natal com 3 horas e 30, 1-03 a bordo. 1-03, 3h30, Natal, livre táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera torre, 1-8 decimal 95, ajuste no 03. Livre táxi até o ponto de espera, então no 0-8-7. Dois Salvador, bom dia, TP 52-17 no localizador, 2 milhas para o externo. TP 52-17 é com o externo, três pouso baixar o travão. 7. 08, Oceanero, 6393. Oceanero 6225, copia. Chame táxi novamente, Mike. On the ground at 21, leave the runway on your right, contact the ground control 129, decimal 9. Okay, American 239, right turn, ground 129. Report LS. Report that, I'm not América 239, clear taxi, Alpha Juliet, AB08, follow yellow vehicle until gate 11. Alright, Alpha Juliet, and, Colégio imediato. Voo no 887, mantém ponto de espera na nave da trip, já passou o marcador. Aqui, ó. Passou externo, baixo travado, 5217. Trip 5217, tem livre pouso, pistão no 0, vento 0, 3, 0 graus, 07. Livre pouso 5217. Poderia apenas confirmar o vento? 030 graus, 079. Ciente. Torre, bom dia, azul 9978. Azul 9978, reporte marcador, trem de pouso baixado e travado. Está baixado e travado, agora duas milhas distantes. Ciente. Bem, Bianchi, Mike, reporte na Oscar. Trip 5217924, livrar direita, 121, décimo 9, bom dia. Alfa, Kilo, parte 3, quando lá tenta sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, 52, 17. Tá no gol no 9083, foi 60-0. O gol 9083, aguarde por gentileza. O Drift 5217, a remota 03 do parte 3. Salvador, bom dia. TAM 3179, autorização Guarulhos 340, centro da Índia. TAM 3179, bom dia. Índia confere. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 340. Decola 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge. On direct receptar, Upsilon 16, até Belo Horizonte, direto trilho conforme a rota do plano de voo. 5043 no transponder, controle 119.8. Aprovado para Guarulhos, o nível 340, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda, Leda, Bride, Bride, Upper Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, Trive, Poços. Transponder 5043 e o controle 119.8, TAM 3179. TAM 3179, planejamento correto, 5043 no transponder, sobre o pushback, está na mesma 06. Chamará pronto no 06, TAM 3179. Sanemia 225, muito bom dia, Índia confere, autorizado Salvador Brasília, nível 320, sacada 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, Biopes 117, 5047 no transponder, controle 119.8. Gol 1887, autorizado decolar, pista 10, vento 040 graus, meia dúvida de metro. Chanel 6225, atendimento correto, chame pronto, te pega acionamento no 01. Azul 9978, bom dia. Alfa Juliette 03, seu portão. Gol 9083, após o parqueamento do Bang da América no 1-1, tem livre push back acionamento, recorte pro táxi, em coordenação com a equipe de solo. Após o América, fica pra táxi. Gol 1-8-7, decolada às 2-8, controle 1-9-8, bom dia. 19-8-8-8-7. E gol 1-8-8-7. Então 3859 identifica a chegada Golf, desça para 4000, ajuste 1013. 1887, contato radar 370, saída Puca. Saída Puca 370887. Mike, autorizado alinhar, pistão no 7, reporte Campinas 3h15, livre táxi até o ponto de espera, debate principal, Índia, no ponto de espera, a torre 1-8-95, ajuste 1-0-3. Acho que Índia 1-8-95-0-3-9-0-3. MN aqui, Mike, tem livre decolagem em pista 97, vento 040 graus, 079, ajuste 1093. portão 083, próxima espera 00. O 9083 ali, mantém a pista 90. Mantém na 10, bom 90. O November Yankee Mike, decolado aos 33, condições de fazer o cruzamento imediato do campo? Afirmativo, podemos agilizar. Autorizado, cruzamento do campo. November Yankee Mike, aguarde transferência de comunicação. Autorizado, cruzamento do campo, November Yankee Mike. Eco Delta, direto para o Itapuã, reporta para a descida. Ele pronto, 83. O 903 aguarde mais 10 segundos. O cruzamento do Bank Mike. O Gol 9083 tem nível de decolagem pista 90, vento 050 graus, 07 nós, como tráfego de pequeno porte, com proa nordeste, não interfere na sua decolagem. Nível de decola da 1-0. November Yankee Mike, inspirado pela agilidade, chame controle 199 decimal 8, tenha um bom dia. 199 decimal 8, tenha um bom dia. Controle de Salvador, November Yankee Mike, ingressando no corredor forte, na pista 17. November Yankee Mike no corredor forte e o senhor se afasta 20 milhas? Até 20 milhas para treinamento. Gente, eu posso iniciando o treinamento. Passará no reingresso. November Yankee Mike. O 9083 decolado às 36, controle 199 decimal 8, bom dia. 198083, bom dia. Bom dia, Gol 9083. Gol 9083, contato radar 400, saída da EL. Até o 400, saída da EL, 9083. Alfa Tango Tango está autorizado, cruzamento Quebec. Alfa Tango Tango, cruzamento via Quebec, Mike, na Lima, chame solo, 121, décimo 9. Da Civia para 2000 pés, ajuste padrão, está livre LS, a porta estabilizada. Só na chame táxi, o Fox Trot Sierra Novena. Pés hoje de padrão, o Mike Eco Delta reporta através de piloto. Então, já temos o plano do seu para Porto Seguro, que é iniciando o táxi por passo 3, já copiando. 19083, Recife, 1251-3325. 1251-3325, 03, bom dia. Porto Seguro, nível 100, decolada 10, curva direita, saída Coral. 0260 no transponder, controle 119-18. Protejamento correto, chame pronto, se tiver que chamar no pátio 3, o Alfa Tango Tango. Autorização Salvador deixou a Cianero, 6312, informação Índia, autorização Recife. Cianero 6312 para Recife, Índia, confere, copia? Copia, 6312. Oceania 6312, autorizado Salvador Recife, nível 350, decolada 10, curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, via UP Whisky 58, transporte 5064, controle 19.8. Ouvimos, transporte 5064. Solicita suspensão para 2.000 pés, para treinamento. Autorizado November Yank Mike. Autorizado November Yank Mike. Tudo para 8 a ponta. 1198, Oceanela 6312. Oceanela 6312, protegimento correto, chame pronto, se tiver que acionar mesmo no 08. Chama na 6312. Azul 4299, bom dia, informação em curso é a Índia, copia 340 para Campinas. Autorizado, Salvador Campinas, nível 340, decola da 1-0, curva direita da El Leda Bridge, onde irá interceptar UP do 1-6 até Belo Horizonte, direto triste, conforme rota do plano de voo. 5052 no transponder, controle 119, decimal 8. Torre 1895. 1895, boa. Salvador, 3859, bom dia. 3859, chefe-trem. Tá atrasado. 3859, forma o tráfego, à sua direita, aproximadamente 3 milhas, um helicóptero, tendo 500 pés. Não interfere no seu pouso. Tem livre pouso, pistão 90, vento 0, 50 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, 90, os caras tentam tráfego, 3859. O Mike Eco Delta visual com tráfego na final da 90. Negativo, o Mike Delta na vertical do farol está plano. Gente, reporte visual com tráfego. Reportar a visual, mano. O Mike Eco Delta, está autorizado o cruzamento, a retaguarda do tráfego, reporte livrando o trecho da 190 e ingressando na base da 17. Autorizado o cruzamento, reportará ali. Chame para o táxi, Salvador Tango. Torre de Salvador, o Mike Eco Delta livrou o eixo da pista 1-0. Está na perna do vento da 1-7. Gente, Mike Eco Delta. Reporte trem de pouso. Tem livre pouso na cabeceira da 1-7. Vento 080 graus, 0-9. Reportará com trem de pouso, Mike Eco Delta. 3859, no seu solo 49, solo 121 decimal 9. 9:30 aborto, 3:40, alterna Goiânia, pronto táxi. Nove e meia. 1-6. Não, perdão, 9696. Centro Vivitax até o ponto de espera via Índia, sua direita no ponto de espera Torre 18 decimal 95, ajuste na 03, com voo. 03 via Índia, 18895, vai chamar quando pronto, chama 6225, graças. Bom dia. Solo, 3859. 3859, autorizado Juliette 05 ao portão. Juliette 05, 3859. Reportará no solo, Delta. Tango, após a passagem do Airbus da Sanja Nilsson, agora a Juliette pro 05, tem livre táxi até o ponto de espera. No ponto de espera vai chamar a torre, em 18 decimal 95, ajuste no 03. Tá pronto no ponto 0 do 11. Xané 6225, cruzado, alinhar e decolar pista 10, vento uma centena de graus, uma dúzia de nós. Foxtrot Serra November, tem livre cruzamento da pista 17, como tem um helicóptero pousando na cabeceira agora, não interfere no seu cruzamento não. O senhor vai cruzar, depois vai pegar Quebec, Mike, na Lima, chame solo. 121 decimal 9. Confirme? Mike, Eco Delta, seu solo 52, vai estacionar a frequência livre, bom dia. Ciente, 9779, aguarde um instante, não temos o plano do senhor ainda. Com fim da Eule da Bridge, eu fiz o nome. Atingindo 4.632. Solo Salvador, Oceania, meia 3.12 na 08 para puxa e estacionamento. Oceania 6312, quando é que se solta para o táxi 08? Autorizado, reporte para o táxi 6312. Tan 3179 no 612 para o inspecionamento. Tan 3179 no 612, acorda a equipe solo, chama para o táxi. Guardando com a equipe, chama táxi, 3179. Tan 6225, decolado 54, controle 198, bom dia. 198, muito grato, bom dia. 6225, deixa eu. Controle Salvador, bom dia, Xané 6225. Sobe. Xané 6225, contato radar 320 CDA, bom. saída Arpa, sessão 320, 6225. Arbo Elefa para Brasília. Alfa, tango, tango. Atento por seus esteiros de turbulência do Airbus que decolou à frente. Está autorizado a decolar a pista na zero. Vento 090 graus, 90 máximo. As guardas da Vila aguarde. Anda localizador, visual cabeça, 63, não. Xanã 63, Uno 1, completa com a torre 1895. 1895, tá lá. Anda localizador, pistão no zero. Torre Salvador, copia 63, não. 6311, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Alfa Tango Tango, decolar 257, controle 199 decimal 8, bom dia. 198, bom dia. Controle o Papa, Papa, Alfa Tango Tango, decolou da 10, cruzando 1000. Papa, Papa, Alfa Tango Tango, contato radar 100, saída Coral. Sobe uma centena na Coral, Alfa Tango Tango. Pouso pistão a zero, vento 090 graus, na dúzia de 9. Salvador, Oceania 63, 1-2, está com 1-0-5 a bordo, autonomia de 3 horas e 32 minutos, alternando Natal para o site. Oceania 63, 1-2, vai seguir o Airbus da Sun, que está no 06. Após ele evitar-se até o ponto de espera, havia batido de pau índia no ponto de espera, a torre em 1-8-9-9-5, ajuste 1-0-3. Se tiver essa quase um instante que eu vou ver se o TAN já iniciou. A negativo, o tanto está aguardando a saída do Ocean, né? Ah, sente então. Então tem livre táxi, Ocean M3-1-2, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre em 1-8-9-5, ajuste no 0-3. Autorizado o táxi, ponto de espera, torre 1-8-9-5, Ocean M3-1-2. O TAN 3179 vai aguardar um outro tráfego para passar a retaguarda, que vai decolar do 1-0, sente? Sente, 3179. O Foxtrot A9 é autorizado, ingresso vai seguir o Airbus da Xanã até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre em 1-8-95, ajuste no 0-3. No 4-9, após a passagem do tráfego que está passando agora a retaguarda, que ingressou via Lima, o senhor tem livre pushback em acionamento. Trip 5221, copia? Autorizado Salvador, Vitória da Conquista, nível 200, decolada 1-0, curva direita, saída APO após direto Conquista, 5073 no transponder, controle 119, decimal 8. Contigo 221 no contestamento correto, chame pronto se tiver questionamento no passe 3. 3179, tráfico já passou, tem livre pushback. Sente o 3179 iniciando. Então 3604, copia. Autorizado Salvador, Brasília, nível 360, decola da 1-0, curva direita, saída A, bordo, transição elefa, via o pedido 1-7. 5066 no transponder, controle 1-19-8, voltou a 3604. Na 63-12, ali mantém pistão 0. Autorizado Daniel, mantendo 1-0, Xanar 63-12. Xanar 63-11, no solo, as 1-2, Zulu. Ao livrar à direita, 1-2-1, décimo 9, bom dia. Ao livrar à direita, 1-2-9, obrigado, senhor. Olha. Paulo, bom dia, livrou a 6311, né? Será 6311, bom dia, autorizado táxi Alfa, reporte a Juliette. Alfa, está dando. Autorizado decolagem da pista 10, Xanar 6312. Fox Serra Novembro, após a rolagem do Avianca à sua frente, ali mantém pistão 0. Do 4299 vai seguir o Airbus da TAM até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre em 1-18-95, ajuste no 0-3, um ótimo voo.